não temos tido casos, portanto, realmente aquilo que tem aparecido são ligeiras gripes, também temos chegado temos tido a percepção que as pessoas hoje em dia, mal uma tossezita, mal um ligeiro sintoma que antigamente com um chá em casa se resolvia, neste momento são muito mais ativos em logo perguntar o que é que faço com isto. Portanto, há que realmente sensibilizar as pessoas para essas pequenas coisas, para que não tome proporções maiores que depois nos podem trazer problemas maiores. Não podemos aqui de maneira nenhuma deixar é de atender os doentes. Esta é a nossa outra preocupação, que eu acho que neste momento toda a gente se vive a Covid-19, mas morre mais gente pelas outras patologias. Portanto, e isto, os outros doentes têm que ser vistos. E aquilo que nos está a acontecer é que estamos a encontrar muita outra patologia que muitas vezes não é vista, porque neste momento parece que só existe a doença Covid-19. Não pode ser. Portanto, esses doentes com derrames pleurais, derrames, problemas cardíacos, com outras patologias, têm que ser vistos na mesma, porque eles precisam de soluções para as suas doenças. E é isso que neste momento nos tem chegado muito mais patologias dessas. O caso dos diabéticos, o caso dos derrames pleurais, o caso das, inclusivamente, portanto, simples infecções respiratórias, coriza, isso tem aparecido muito mais, porque não há resposta nos outros lados, porque só neste momento parece que a população médica se apenas olha para a patologia do coronavírus. Não pode ser. Portanto, temos que ver também os outros doentes, e essa também é uma preocupação nossa, dar a resposta a esses doentes. Nós vemos hoje em dia, nós tínhamos um serviço de urgência que só funciona, infelizmente, para a população de Oliveira, só funciona a partir das 8 da noite até às 8 da manhã e nos fins de semana e feriados 24 horas. E temos visto é que realmente existe muito mais afluência, especialmente em horas durante toda a noite. Noites que antigamente haveria 3 ou 4 doentes, neste momento temos 10, 12 doentes entre a meia-noite e as 8 da manhã, porque as pessoas preferem ir durante a noite, pela qual que não há mais ninguém, e então vão à consulta à 1 da manhã, às 2 da manhã, às 3 da manhã, com simples com patologias que não tinham razão nenhuma de ser naquela altura, mas que hoje compreendo perfeitamente. Eles não querem fazer ir para o aglomerado durante o dia, e então vão durante a noite, que não há mais ninguém, que sabem que há muito menos afluência. Perfeitamente, estamos cá para os servir, e acho que não estamos não vou dizer às pessoas, não venham a essas horas, são horas de... Não, para nós as horas são sempre boas. Acho que as pessoas, nós compreendemos isso perfeitamente, e acho que isso foi uma atitude tomada da parte das pessoas, e que eu acho que é muito boa, realmente é uma atitude de louvar, que as pessoas não vão nas horas ditas da fluência durante o dia e que vão durante a noite, porque não há ninguém, e eles podem ser mais atendidos na mesma, e portanto resolvem a situação deles.